Justa Derrota. Olá, jagunços, bem-vindos ao novo set de Jagunços da Derrota. Eu sou o Marcos, estou aqui hoje com o Yuri. Opa, e aí, beleza? Com o Reginaldo. Bom te ver. Com o Joel. Positivo e operante. E com o Luigi. Vocês ouviram? O quê? Os sonhos sombrios da natureza humana. Bom, depois dessa introdução do Luigi, eu não sei se vocês já sabem sobre quem nós vamos falar hoje. Falar sobre um dos personagens que ele é sempre citado como um dos favoritos pelos fãs de quadrinhos, que é o Demolidor. Ele teve algumas passagens bem marcantes que todo mundo lembra, principalmente com o Frank Miller, primeiro sozinho, né, escrevendo e desenhando, depois quando ele voltou com o Mazo Kelly para fazer a queda de Murdock. Depois teve a fase com o Brian Michael Bendis e o Alex Maleev, que foi bem marcante também. E mais recentemente com o Mark Waid e o Chris Samnee. Só que uma fase que quase ninguém lembra e que também é muito interessante, quase um quadrinho vertigo na Marvel, é a fase da Innocente, que ela escreveu com vários desenhistas, mas principalmente o que ficou mais tempo foi o John Romita Jr., o Romitinha, ainda lá no comecinho da carreira, ainda estabelecendo aquele estilo que hoje ele é famoso. E nós vamos falar um pouquinho dessa fase hoje. E eu queria começar perguntando para o Luigi, quem são esses autores? Bom, a Innocente era uma jornalista de formação que inicia sua carreira com 26 anos como roteirista de quadrinhos. O ano era 1983 e ela assumia a Spider-Woman 47. Só que ela só permaneceu no título por apenas 3 edições. Detalhe, nessa número 50 a revista foi cancelada e ela simplesmente decidiu matar a protagonista, Jessica Drill. Claro, mais tarde a Marvel viria a ressuscitar a personagem. Mas ali, logo cedo, já se notava que a autora tinha uma personalidade um tanto subversiva, muitas vezes batendo de frente com um editorial. Entre 85 e 86, ela cria Longshot, personagem cujo poder era uma sorte incrível. E eu não sei exatamente se ele era mutante, ele era de outra dimensão, aquele Mojo Verso, e ela cria também aquela personagem de espiral. E mais tarde ingressaria naquela Força Federal com Pyro, Blob, um momento bem clássico dos mutantes. E o Longshot também viria a ser aproveitado nos X-Men, naquela fase australiana ali. Tem um caso inclusive com a Crystal, e tem, se não me engano, o filho deles é aquele Shatter Star. Enfim, essa minissérie foi ilustrada por Arthur Adams, 6 edições, foi publicada na no Brasil na Super Aventuras Marvel, e mais tarde foi compilada um especial em 160 páginas mais ou menos pela própria Abril. Um material que com certeza deveria ser republicado. Inclusive a Panini está publicando vários materiais clássicos dos X-Men, e isso com certeza deveria receber uma chance. Em 88 ela publica uma graphic novel dos Inumanos, que nem chegou a ser publicada aqui no Brasil, mas tem várias consequências, que inclusive ela viria a trabalhar no próprio Demolidor a seguir, que no caso é que o filho do Raio Negro e da Medusa, ele acaba sendo extraditado por conta de uma previsão de um oráculo que em Atlan, ele seria responsável por um grande mal àquela sociedade, e isso gera uma cisão entre o Raio Negro e o Karnak, o Gorgon, assim, desestrutura completamente aquela família, a família real. Inclusive a Medusa passa a sofrer de depressão, e como eu disse, isso voltou a ser trabalhado no próprio Demolidor. Esse run, especificamente que a gente vai falar aqui, com a arte de John Romita Jr., ela tinha 31 anos de idade, em caso quando ela começa Daredevil 250. Tem Super Aventuras Marvel 79, e vai até a 139, no caso de 1989 a 1994 aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos ela foi de 88 a 1990. Foi indicada ao Eisner de melhor escritora em 1989. Isso. Ela criou uma galeria de personagens para o Demodon, no caso, o Sr. Bullet, o Amerity Foyd, o Coração Negro. E em Innocent, ela é bem interessante que ela capta exatamente o que o Eisner fazia com o Spirit. No caso, a gente pode começar a ver um demolidor que anda assim à luz do dia. Você não vê um demolidor que é um Batman, por exemplo, que hoje os autores como Bendis, Brubaker, trabalhavam ele como se fosse um Batman Marvete. E assim não, né? Nessa época você podia ver um demolidor, no caso, nos modos do Spirit. E ele, muitas vezes nesse room, ele não é nem personagem principal. Assim, ele é como se fosse um conduit para as histórias, sabe? Muitas histórias são sobre seres marginais na grande metrópole. E assim, essas são figuras paralelas, assim, você vê bandidos, fêmeas fatais, assassinos, transientes, passageiros de metrô, os cortiços, os becos, assim, tem muita crítica social, a nossa carrega muito nisso, às vezes o texto dela até fica um pouco arrastado, assim, às vezes ela compromete a narrativa em prol dessas críticas sociais, e algumas vezes isso acontece bem naturalmente, assim, ela trabalhou muito a questão da disseminação atômica, aquele medo, assim, da bomba atômica, era bem o perfil da Guerra Fria, no caso, o abate desumano, a distribuição de renda, e inclusive muitos paradoxos identitários, assim, com a questão da personagem Meredith Foyd, uma participação brilhante do Ultron, no caso, uma das minhas favoritas, e criou um canal chamado Número 9, que tem tipo uma referência àquele filme Stepford Wives, Mulheres Perfeitas, de 1975. Inclusive tem uma refilmagem de 2004 com Nicole Kidman. O personagem está ali, tá inserido naquele meio ali. É uma crítica ao sexismo, à submissão da mulher. Vocês já viram outros trabalhos dela? Eles são politizados assim também ou não? Depois desse run dela no Demolidor, ela fica meio que num ostracismo nos quadrinhos. Eu sei que ela, durante um bom tempo, ela foi editora dos Novos Mutantes, de Uncanny X-Men. Mas tem um trabalho dela, acho que foi publicado pela Panini em 2005, Batman e Mulher-Gato, Rastro de Pólvora, que ela faz também uma crítica sobre a questão do desarmamento, assim, aquela facilidade de compra de armas nos Estados Unidos. Uma coisa que é interessante, já que a Reginaldo tocou no assunto e você também, essas visões políticas delas, ela terminou criando uma série de tensões com vários editores. Provavelmente foi isso que provocou a saída dela da Marvel. Em 2012, ela vai para DC Comics, trabalha em alguns títulos da linha Novo 52, né, do Queiro Verde. Trabalhou também na revista da Mulher Gato. Em 2013, ela vai trabalhar numa série da personagem Katana. Só durou 10 edições. Né? Depois ela passa a escrever uma série chamada Clarion. Que o Morrison escreveu lá nos Sete Soldados da Vitória, né? Isso, isso. Pelo jeito, o auge dela foi realmente no Demolidor, porque os trabalhos que ela teve depois, você vê, a gente, pra lembrar de cabeça, é meio difícil, tem que pesquisar para saber por onde que ela anda. E hoje em dia ela tá fazendo, alguém sabe se ela tá fazendo alguma coisa, se ainda tá no mercado. No Demolidor ela tava injuriada, né? Ela tava pegando no Demolidor, porque ela botou o dedo em tudo quanto é ferida, né? Eu tava no auge dela ali, né? É, ela tava inspirada, assim, né? Eu não lembro de outra fase dela, não, desse porte, assim, com esse engajamento, não lembro, não. Realmente ela tava inspirada aí, sim. E essa fase do Demolidor dela é uma fase que às vezes é muito subestimada, né? As pessoas lembram muito Frank Miller, mas não pensam que essa... E Inocente é uma fase maravilhosa, que ela aprofunda certas questões que Frank Miller colocou, né? A faixa de outro, renova o personagem, né? Até em termos de ambientação também. Então eu acho assim que é uma fase subestimada, né? Que as pessoas muitas vezes não olham tanto, mas que é uma fase muito legal, cara. Se você for ver direitinho, cara, é uma mulher, em 1988, publicando numa Major. Pegou uma batata quente, assim, você pegar um título depois da queda de Murdock, assim, com um personagem, assim, com o status quo todo virado de cabeça para baixo, o Matt Murdock sem a licença para advogar. Com a Karen Page esculachada, né, meu? Ela tava... Exatamente. Ela recuperou tudo isso, meu. as consequências do que o Frank Miller fez na queda de Modok, que ele deixou o Demolidor no lixo, e ela que teve que resgatar ele lá do lixo e saber o que ia fazer com aquilo. É até meio injusto com ela, e ela conseguiu transformar uma coisa que seria praticamente impossível para qualquer outra pessoa, você pegar uma fase dessa e manter o interesse pelo personagem ou mantê-lo em alta, e logo depois de uma passagem no Frank Miller, e conseguir tirar o melhor daquela situação, e eu acho que ela conseguiu. Quando eu li Queda no Murdock, aí o caramba, Karen Page, atriz pornô, vendeu o segredo dele por uma dose de heroína e tal, mas cara, ele, nossa, ele não tira o pé do acelerador não, cara. Tem histórias aqui que você pode ver pedofilia, no caso abuso infantil mesmo, assim, sabe, aquela história daquele personagem, aquele guri, aquele filho do Sr. Bullet, aquele abandono mesmo infantil. E vamos então agora para a pessoa que ilustrou a maior parte dessa fase, que foi o John Romita Jr., o Romitinha. Ele começou a parceria com ela na edição 250 da Daredevil e foi até a 282, foi até uma passagem bastante longa, né, para os padrões de hoje em dia, mas dificilmente um desenhista passa tanto tempo com o mesmo personagem. O Romitinha, aquele filho do mestre John Romita, né, o clássico desenhista do Homem-Aranha, ele começou desenhando lá para Marvel o K, só que assim, ele estourou mesmo foi com o Homem de Ferro, né, aquela fase do David Michelinie com o Bob Layton, ele ficava ali junto com o Bob Layton revezando a arte, e logo depois foi para o Homem-Aranha, que também foi uma fase impressionante dele. Depois ele ia voltar no Homem-Aranha. Trabalhou também durante muito tempo com os X-Men, principalmente naquela saga do Massacre de Mutantes, era ele que estava desenhando. E ali você já começou a ver já começou a pegar aquele estilo que ele ficaria conhecido hoje, né? Depois disso foi quando ele foi lá para o Demolidor, teve essa passagem grande pelo Demolidor com a Innocente. Desenhou Justiceiro, desenhou Cable, desenhou Pantera Negra, Sentinela, voltou para o Homem-Aranha, voltou para os X-Men, então, e mais recentemente, depois de uma carreira toda na Marvel, ele foi para a distinta concorrência, né, para DC, fez um tempo Superman dos 952, e hoje ele está lá com o Snyder, não o Zack Snyder, o Snyder que vale, tá lá no All-Star Batman, com aquele estilo bem característico dele. O que vocês acham do John Romita, Reginaldo? Fala aí um pouquinho do John Romita. Você gosta do estilo dele? Você prefere ele lá no início de carreira, quando não era tão estilizado o desenho dele, ou gosta do que ele tá fazendo hoje em dia? Não, eu gosto do Romitinha quando ele se firmou mesmo, em X-Men, assim, quando o traço dele você identifica na hora. Né? E realmente assim, você bate o olho e fala, ó, é o João Romita Jr. fazendo. E ele é conhecido, cara, principalmente assim na indústria, como um cara assim, ponta firme, assim, sabe? Que cumpre prazo, trabalha redondinho, não cria problema, não é estrela, não é nada. E ele teve assim, se a gente falou que a Innocent teve que se superar uma coisa insuperável, cara, ele também tinha que superar a sombra do pai, né, meu? Que o Romitão é mestre, cara. Mulher de bochecha encovada, assim, meu, eu acho que eu gosto até hoje por causa do desenho dele, cara. Assim, ele é marcante nisso, o Romitão. E o Romitinho é assim, num primeiro momento, às vezes pro cara que não é tão acostumado com quadrinho, olha, até esquisito pro traço dele, que é mais, vamos dizer assim, é mais pesado, é mais caricato, mas eu acho assim, que nessa fase do Demolidor, eu gostava dele no X-Men, gostei no Homem de Ferro, assim, mas nessa fase do Demolidor, ele botou personalidade, ele se firmou, e é indispensável o traço dele, tanto é assim, tem histórias antes da entrada do Romitinha, histórias depois, mas a dele o traço dele é marcante, é presente, quadrinho é isso, é bobagem o cara falar que só gosta do Kirby, não gosta do Stan Lee, não. Quadrinhos são duas pessoas, cara. Ou uma fazendo muito bem feito as duas coisas. Eu acho que a gente só tá comentando isso aqui porque, exatamente porque, por causa das histórias com o John Romita Jr. Eu não tive o menor interesse de ler as anteriores de Innocent. Você só começa a levar a sério mesmo esse run a partir da entrada dele. Em um caso, ele ficou 30 edições, né, ilustrando esse Demolidor. E, cara, eu acho que lá pela metade dessas edições, ele tá se divertindo muito. Porque deve ser... Pensa direitinho, assim. Você, cara, você é um artista. Você tá gostando do roteiro que tá recebendo. Você tá inovando. Você tá exatamente naquela curva que seu estilo tá mudando. O Nankin dele tava pegando fogo. E assim, você vê direitinho. Quanto ele teve de liberdade pra fazer algumas caracterizações. Porque você pegar o Mephisto que ele cria... Cara, é tipo um espantalho, né? Um gigante, assim. Muda uma hora, ele tá um Mephisto gordão. Cara, é sensacional, velho. Ah, o Mephisto é mutável, sim, eu reparei. E aí eu lanço uma pedrada aí. Vocês não acham que o Todd McFarlane não copiou o Mephisto dele, não, meu? Não duvido. Eu gosto bastante do Mephisto dele. Teve a criação do Coração Negro, né? O Black Heart, que ficou famoso pro pessoal lá naqueles jogos de fliperama, Marvel vs Capcom, que ele era um personagem. E eu gosto muito da representação do Mephisto dele. E o Malebolgia do McFarlane é a cópia do Mephisto do Romitinha sem o. Só que amarelo, né? Não, é a cópia ruim, né, meu? Porque realmente o Mephisto, ele tem momentos assustadores nas mudanças, nas passagens dele. A hora que ele fica, sabe, ele pega o Demolidor pelo pescoço, depois espreme na mão, daí fica na ponta da unha dele, que ele tá crescendo, meu. Aquele é o mal, assim, ele cresce e é muito legal isso, cara. Mas assim, essas passagens que o Mephisto aparece, geralmente elas são mentais, né? No caso, os personagens realmente não estão enxergando ele. Ele explica ao Coração Negro que ele não aparecesse. Se ele ficasse nas entrelinhas, lá nos bastidores, influenciando a natureza humana a fazer seu pior. Assim, ele disse que não se mostrasse, só se mostrasse para um herói valoroso, alguma coisa que valesse a pena mesmo, assim, ele fazer aquela presença física dele mesmo. A questão é que naquela época ele estava fazendo a transição. Você pode olhar. Até a época que ele fez... O Homem-Aranha com o Roger Stern, o traço dele, ele procurava colocar mais detalhes, ele era mais detalhista, ele era mais formal. Depois que ele passou por aquele período, acho que 86, 87, 89, nessa faixa, ele começou a ficar mais estilizado. Tem uma opção estética aí, tudo bem, tem. Uma coisa mesmo criativa, ele estava tentando um novo estilo. Agora, tem um detalhe. Para um cara como ele, se torna até mais produtivo. Você pode observar, ele é um dos caras da Marvel que todo mundo sempre elogiou. Todo mundo sempre elogiou do seguinte, ele dá conta de um, às vezes até duas mensais. Os outros caras não conseguiam, às vezes, principalmente dos anos 90 pra cá. Por que é que ele conseguia? Se você observar, o traço dele foi ficando cada vez mais estilizado. E é um estilizado o seguinte que fica minimalista. Ele tem aquelas linhas bem, bem simples, às vezes. A composição dele continua excelente, é ótima, expressões faciais e tudo mais. O cara sabe o que está fazendo. Agora, ele foi ficando cada vez mais estilizado. Chegou um momento em que a estilização dele ficou até preguiçosa. Tem algumas coisas nos últimos anos dele que foram ficando cada vez mais estilizadas, e aí você vai, tipo, notando que o cara está preguiçoso. Mas é o Romitinha. Você vê, há pouco tempo mesmo ele estava fazendo uma fase com o Jones na mensal do Superman. Tô na dúvida agora se foi Action ou Superman, acho que foi Superman. E tava muito legal, embora a gente note que, por exemplo, algumas poses, expressões corporais, ele praticamente é a mesma, por exemplo, o cara voando. Geralmente ele coloca o cidadão voando com os braços juntos ao corpo, com os ombros à frente. É quase a mesma postura que ele sempre fez com o Homem de Ferro, ainda com na época sentinela. Do Burnie. Isso, é a mesma postura. Aí, quer dizer, nesse ponto a gente nota que ele tá meio preguiçosozinho. Agora, não perde a majestade, né? Eu continuo gostando muito dele. A fase que eu gostei mesmo dele foi a fase que é anterior até essa do Demolidor. Foi a fase que ele desenhava X-Men com o Claremont. Ali pra mim foi o auge dele. Até chegar em Massacre de Mutantes. A gente foi isso naquela época do Massacre. Até chegar no Massacre. Naquela época pra mim foi a mais... Assim, a que eu mais gostei, porque tava intermediário. Ele ainda era muito detalhista, só que ele já tava começando a ficar bem estilizado mesmo. É aquela edição, por exemplo, acho que é uma das edições que eu mais gosto, que é um arco, na verdade. Fugindo até um pouco do assunto. E X-Men é quando eles enfrentam o Clube do Inferno e o Wolverine, ele acaba cravando as garras na barriga da Rachel, Rachel Summers, a Fênix da época. Naquela época o traço dele era belíssimo. Mas é o Romitinha. You're blind, but you see so much. I hear things. You know what they call stuff like that? Gifts. I'm gonna train you. Use it. There are other ways to see. Are left behind. I don't see the city anymore. Each breath you take is mine. There's only dark corners. I'll keep you safe, Karen. I have to be the man the city needs. What are you gonna do? Whatever it takes. We fight every night for something. When the sun sets, we're both the same. You and I have a lot in common. We're nothing alike. We can't go back for nothing. Take what you need, say your goodbye. Another man's evil does not make you good. I respect your conviction. The lone man thinks he can make a difference. This darkness is the light. I'm just trying to make my city a better place. A gente já deu um background dos autores da época. Vamos começar na história em si. Essa fase ela é marcada, nessa época, tem vários mega-eventos da Marvel. E tinha aquela coisa de meio que colocar todas as edições, todas as revistas de linha em todos os mega-eventos. Então, tem interligação. Tem alguma coisa que é refletida nessas edições da queda dos mutantes, aquela parte do X-Factor lutando com o Apocalipse, isso é refletido na edição Demolidor. Tem interligação com a saga Inferno, tem interligação com Atos de Vingança, melhores tie-ins do Atos de Vingança e uma das melhores histórias dessa fase da Inocente com o John Romita, que ela consegue utilizar essas mega sagas a favor da história dela e não o contrário. A gente vê muito com Caim e até hoje em dia eles fazem muito coloca aquela edição que aparentemente não tem muito a ver com a saga, que é utilizada para como um contexto para a saga maior. Ela conseguiu utilizar o contexto da saga maior para a história que ela estava contando. Quais são, assim, as histórias preferidas de vocês? Eu gosto do início, quando você tem a apresentação de Merit Foyne, que eu acho que é bem legal, porque eu vejo essa fase quase como uma extensão até uma espécie de uma segunda queda de Murdoch, porque você tem naquele período ainda uma obsessão da figura de Wilson Fisk, né, em torno do personagem, do Demolidor, do Matt Murdoch, né, e você percebe, pelo menos assim, pelo que eu entendi ali naquele momento, é que Merit Foyne é uma espécie dessa, ou uma segunda queda do Murdoch, ou uma extensão daquilo que foi proposto lá para o Frank Miller. Só que aí ela vai, a personagem, né, como foi sendo retratada, vai atingir justamente em um ponto que não, provavelmente não foi tão abordado na questão da queda de Murdoch, que é a questão do coração dele, né? Porque ela passa a se relacionar com ele, né, a personagem Mary, né? E é interessante porque é um personagem bem dúbio, que ao mesmo tempo ela era amante do Wilson Fisk, e também era amante do Matt Murdoch, então fazia uma dualidade bem interessante, né? E que vai também tendo, se ela estava psicologicamente fazendo com que o Matt Murdoch entrasse num processo de declínio, né? Aí você também tem a parte física, né? Que ela estava levando também ao esgotamento. Então eu vejo esse início que ela começa a retratar com a apresentação da personagem Merit Foyne como início que eu gosto muito. O outro momento que eu acho bem legal é o momento mais road movie, que é quando ela retira o personagem, né, daquele ambiente que a gente conhece, que é um ambiente mais urbano, de Nova York, das cozinhas do inferno, né? Ela começou a retirar esse personagem desse ambiente e vai colocando em um ambiente totalmente diferente, que era justamente das cidades pequenas, começa a fazer uma crítica social bastante interessante. Então, são esses dois momentos que eu acho legais. O terceiro momento, que é o momento que aparece o Mephisto, eu acho bastante interessante também, porque ele é um momento que ela vai aprofundar uma discussão que é em torno da questão da fé católica dele, né? Ele é um personagem, se eu não me engano, descendente de irlandeses, né? E desde Frank Miller você tem essa introdução dessa dualidade dele, dessa crença no catolicismo, e essa crença no catolicismo dele termina discutindo essa transição dele, das suas ações entre bem e mal. E a presença do Mephisto termina aprofundando essas discussões. E bem no início a gente vê que a fase, na minha opinião, ela não é nem uma queda de Murdoch 2, ela é uma continuidade direta realmente da fase do Frank Miller, da queda de Murdoch. E é quando ela mostra o Matt Murdoch sem a licença para advogar, mostra ele tentando um escritório de prestar serviço jurídico gratuito para quem necessita, lidando com ex-drogados, com a ajuda da Karen Page, tentando tirar eles do mundo das drogas, um problema que a Karen teve, e mostra ele principalmente o comecinho da fase dela, ou da fase dos dois juntos, mostra eles travando uma batalha jurídica contra aquela indústria Kelco, que é a indústria de adesivos que estava poluindo indiscriminadamente em Nova York, e até um garoto acabou ficando cego por conta da negligência deles. O escritório dele, Justiça Gratuita, Linha Direta, o nome que deram aqui no Brasil, como se fosse uma ONG, né? Caso bem moderno. Sobre essa ligação da fase dela, da Inocente, com o que veio antes, Queda de Murdoch e tudo mais, eu não sei até que ponto isso foi do editorial ou foi da roteirista, a ideia. Só que eles jogaram de uma forma bem segura. Você olha, eles não mexeram no time. O que é que aconteceu nesse período? Eles, como você falou e como o Yuri tinha falado também, eles deram continuidade a tudo que vinha acontecendo antes. E ainda reutilizaram alguns temas, um tema principalmente, que já tinha dado muito certo há alguns anos, que era, no caso, aquela coisa da mulher fatal com quem o Murdoch se envolve, o Demolidor também, e que acaba ficando aquela coisa que instiga o roteiro. Já tinha acontecido com a Elektra, foi bem sucedido. E repetiram com a Merit Foyd. Não, ao meu ver, foi isso. Tanto que na época, a gente tinha um hiatozinho, tudo bem, acho que era de 4 anos, entre a publicação nos Estados Unidos e a publicação no Brasil. Eu era garoto na época, só que eu lembro que quando comecei a ler, aí vem aquela sensação do tipo, de novo essa mesma história. É uma mulher que vai entrar na vida dele, é uma mulher que é praticamente toda ninja, se você for considerar as artes marciais dela e tudo mais, quer dizer, mais uma mulher fatal na vida dele. Parecia uma regurgitada do tema da Elektra. Só que acabou, dentro do roteiro, funcionando de uma forma maravilhosa. Chega um momento que você até esquece de que é mais uma vez uma mulher fatal na vida dele, você esquece que é mais uma vez o rei tentando ferrar com ele, enfim. Em relação a isso, você acaba esquecendo todo e qualquer tipo de plágio ou de regurgitada, porque funcionou muito bem, a história funcionou de uma forma maravilhosa. Achei meio esquisito na história da Merit Foyd, aquela... Eu não gosto nem de falar roteirismo, porque é tudo roteirismo, né? Então, é só aquela ferramenta que eles utilizaram para o Demolidor não conseguir saber que as duas são a mesma pessoa. E não faz muito sentido aquela história de que, não, a mudança de personalidade consegue fazer com que o batimento cardíaco se altere, até aí vá lá, agora o cheiro se altera também. Eu achei isso muito esquisito, foi muito forçado para conseguir manter uma storyline, eu achei essa parte bem forçada. Você sabe que eu também tive essa impressão a primeira vez que eu li, eu também achei, falei, pô, mas de novo a mesma história, assim, é muito parecido, não a construção é, eu acho que isso é até muito boa, a construção da história, mas realmente, assim, me pareceu também meio seguro no começo, é que... Aí é minha opinião, eu acho que a Inocente, ela começou a colocar um detalhezinho dela, uma característica dela, alguma coisa que ela queria, um assunto que ela queria abordar, e isso foi preenchendo aquelas lacunas, assim, que da trama principal. E isso ficou bem legal, cara. ficou bem, foi isso que foi enriquecendo, né? E tanto é que a primeira vez que eu li, eu estava comentando que hoje eu gostei mais da parte final lá do Mephisto, e agora eu acabei gostando mais desse começo, bem do comecinho mesmo, a parte do Bullet, que é um cara, ele é, assim, ele é super forte, mas ele não parece ter algum poder, né? É um jagunço, vamos falar assim, né? Essa questão da Merity Ford que o Max falou, ela tem poderes psíquicos, né? São sutis, não é uma fênix, mas ela é telecinética e tem poderes psíquicos. Em várias passagens, ela usa esse poder mesmo com o Matt. Inclusive, quando a primeira vez que ele se encontra, o Matt tá ajudando o guri que ficou cego, e ela fica sugestionando na cabeça do Matt, assim, olhe pra cá, assim, quer dizer, ela confunde ele o tempo todo com isso, não só com essa questão das vibrações da frequência cardíaca, mas com os poderes psíquicos mesmo dela. Então, ela é quase um encosto, né, meu? Assim, ela... Exato. Coisa ruim, né? Uma dúvida. Diga atualmente, ela é considerada uma mutante pela Marvel? Eu ia fazer essa pergunta a vocês, cara. Eu realmente não sei. Porque é o seguinte, a última vez que eu vi uma menção a ela, se eu não me engano, eu acho que foi na época da iniciativa dos 50 Estados. Aí ela não fazia parte, né, da iniciativa, que era um personagem mascarado. Seu nome, pelo menos, eu posso estar enganado. Eu não vi agora ela seria considerada uma inumana, né, João? Pior de tudo é isso. Se eu não me engano. Eu ia falar isso. Se eu não me engano, parece que da última vez que eu vi, ela era chamada de Mutante Zero, não é isso? Isso. Aí ela usava máscara e tal. Pronto, aí ela era considerada mutante, mas eu não sei se isso foi retcon, se foi desfeito mais uma vez, enfim, não sei. Apesar do que o Luiz falou bem, esse poder psíquico bem incipiente que ela usa para sugestionar tanto o Matt quanto o Rei do Crime durante a história, se eles tivessem usado essa explicação desde o início do porquê ela conseguiu confundir o Matt e ter essa diferença entre o ele não saber que a Mary é a tifoide, beleza. Só que eles, no início, eles falam que por conta da múltipla personalidade dela, o cheiro dela é diferente. Olha, eu até aceito a questão do batimento cardíaco ser diferente, mas o cheiro mudar, eu achei isso muito forçado. Se eles tivessem dito desde o início que era o poder psíquico dela que conseguia confundir o Demolidor, para mim tava ok. Ah, eu acho que assim, a Mary deve cheirar rosinha, assim, um cheirinho bom, suavezinho, e a Merit Ford deve ser, sei lá, cara, um churrasco pesado, meu. Ela é também, né? Cara, ela é muito sórdida, velho. É, assim, parece também tem um quê? Bondage, né? Ela tem um visual bem autentista, com aquelas meio arrastão, né? É muito engraçado ela transformando. Quando ela tá com a Mary, tá com o cabelo todo cuidadinho, assentadinho, aí de repente vira a Mary Tifoide e vira aquela samambaia do cabelo dela, cabelo cheio, bem, bem ondulado. Anos 80 mesmo. O Romitinha desenha ela vesguinha quando ela tá com a Mary, assim, boazinha, assim, pode ver, ele desenha ela até meio vesguinha, assim. Depois é que ela vira o catiço, né? Aí eu achei uma informação aqui sobre a Mary Tifoide que confirma o que o Joel diz. Ela realmente é da espécie mutante. Da espécie mutante. Por isso que ela tem todos esses poderes aqui. E essa questão do mutante zero realmente foi confirmada. Eu estava pesquisando aqui agora. E o que vocês acharam daquela parte que a Innocent colocou da questão socioambiental, né? Daquela batalha com a indústria Kelco, que a gente descobriu que era uma empresa de fachada do Rei do Crime. E ele queria... acabar com o Matt Murdock através do sistema, mostrar para ele que o sistema servia quem tinha mais dinheiro e que não adiantava ele brigar pelos menos favorecidos. O que, que vocês acham dessa parte? Eu vejo essa fase assim, como uma metáfora sobre o contexto da época. Se você pegar o período em que ela começa a escrever Demolidor, né, é o período em que você tem nos Estados Unidos ali, em alguns países, né, o advento do neoliberalismo, pelo menos as políticas neoliberais, né? E a cultura yuppie, né? Que é a cultura justamente que se coloca contrário àquela cultura hippie dos anos 60. Né? Se você antes você tinha uma relação da sociedade tentando construir uma realidade alternativa, né, em torno da relação mais harmônica com a natureza, nesse momento você tem um distanciamento, já que essa geração IUP é a geração do consumo, né? Do consumo, né? E do momento que as grandes corporações começam a interferir, né, na política de Estado, né? Usar toda a sua influência, né, para comprar juízes, para comprar o sistema. Então, eu achei interessante essa forma como ela usa, né, as empresas Kelco, né, que é uma fachada de Wilson Fisk, como, né, uma espécie de denúncia ou uma crítica dela ao momento em que o país, no caso Estados Unidos e outros países, estavam vivenciando, né, que era justamente, né, o momento em que você tem a presença, né, dos acionistas, dos especuladores, né, do capital naquele momento na política de Estado. É muito interessante você ver o Lei tentando comprar os jurados para tentar ver uma sentença a favor dele e o Demolidor indo atrás e não deixando. Essa história final é muito mais focada no julgamento em si do que no Demolidor. E eu acho que é no finalzinho dessa fase que ele já está lá bem envolvido com a Merit Ford, está envolvido tanto com a Tip Ford na briga como o Matt com a Mary, que ele toma aquela surra, né? E fica meio... Que surra, viu? Que surra que ele está até agora se procurando. Interessante que aquela a edição que ele leva a Pisa, cada personagem que a Ken Nelson cria, toda vez que eles aparecem, ele com um splash page, né? Ele toma a página toda, assim. Cada porrada, meu amigo. O cara fica todo estrupiado, velho. Ele toma uma surra tão grande que no final dessa história é quando começa aquela fase road movie que o Yuri falou, né? Ele resolve largar tudo. Ele tava com aquele conflito por ter traído a Karen depois de tudo que ela fez com ele e que ele fez pra ela. Ele acaba traindo ela com a Mary e fica meio maluco e resolve pegar o que tem no bolso. Tem aqui $40, pra onde me leva? Pro norte. É sacanagem o que ele fez, né, Marcos? Assim, fica com raiva você ficava com raiva da Karen Page, porque ela fez na queda do Demolidor, né? Que ela entregou a identidade dele, ela acabou com a vida do Mario, né? Então você fala assim, pô, como que eu vou fazer agora você ficar com raiva dele por causa dela? E ele é sacana também, cara, porque ele se encontra com as duas no mesmo lugar, meu, assim. Ele vira a esquina e ele já tá com outra, então é sacanagem, o cara é muito sacana. Não, ela não poupou o herói, não, meu. É assim, o Demolidor da Inocente, ele é realmente assim, ele é falho, ele é impulsivo, né? Ele é chato. Às vezes você vê mais pro final que falam, pô, você é muito certinho, cara. Muito. E ele é assim, né? E ao mesmo tempo ele é cheio de defeito, né, cara? E é muito legal isso, porque no final tem um momento que você fala, pô, o cara é cheio de defeito assim, e ele ainda consegue se superar. Mas essa construção aí do primeiro lugar, dele se reerguendo junto com a Karen Page, né, que a ONG é dos dois. O Fogg, que era o parceiraço dele, do lado oposto, defendendo uma empresa no mínimo dúbia, que na verdade já era uma armação do rei. Né? O rei num triângulo amoroso com o Demolidor e com a Merit Ford, que é muito legal. E de sobra, assim, aquele monte de capanga, né, meu? Que é tudo cara meia boca, cara fraco, sozinho, assim, o Demolidor dava um pau neles, mas ele é abalado. No meio, isso daí é no meio da trama do inferno, né? Ele acaba apanhando feio e ele tem uma segunda queda lá. Tudo isso é muito bem construído, mas você percebe semelhanças entre a trama anterior, a queda de Murdoch, e essa fase, sim. Mas é excelente, a construção é excelente. Ô Reginaldo, só complementando uma coisa, ou duas, esse arco dessa história foi bem comprometido pela Editora Abril, tem muito corte de páginas aí, tem até edições inteiras, assim. A gente lendo agora, nessa vez, para se preparar para essa gravação, como Scholars, né, nas edições originais, cara... A Abril sentou a foice, não perdoou, não, cara. aquelas histórias do inferno mesmo, foi cortada assim, sumariamente, assim. Daquela, da cena que ele tá no hospital e a Karen e a Mary revela que tava apaixonada pelo Matt, e o Matt pega e fala assim, Mary, reconhece, não fala, aí, e ela vai embora, né, a Karen. E assim, ele dá um salto, cara, e corta completamente essa história do inferno. A Abril comprometeu muito isso aí, gente. Muito. Não, que na minha opinião fez bem cortar, porque historinha chata que era interligação com o inferno. Eu pulei também, eu cortei também. Eu não acho. Essas histórias da Thaís eu achei bem interessante, porque principalmente, acho que são três histórias que faz coligação com o inferno, que mostra o cotidiano do nova-iorquino, e assim, né, principalmente da cozinha do inferno. O demônio tão tocando terror lá, cara, e as pessoas não percebem, cara, que assim, a vida, a crítica, assim, a vida é tão corrida do nova-iorquino que ele simplesmente não percebe o que tá acontecendo, assim. E eu acho que é na terceira história, quando o Matt ainda tá se recuperando, tá todo, o uniforme dele tá todo cheio de ataduras, e ele não dá uma palavra a história toda, sabe? Aí até as crianças, o pessoal da cozinha de frente, o que é que tá vendo com o Demolidor? Ele não fala, eu acho que ele foi influenciado pelo demônio e tal. E assim, no final ele pega, quando a crise é resolvida, ele tá lá catando lixo na calçada, vai pra um bar, aí chega um cara lá, diz alguma coisa, essa cidade é demais, não sei o quê, aí pega e dá um brinde com a long neck, dá um sorrisinho. Cara, achei muito bom aquilo. Essa trama do inferno tem aquele escorpião de mecânico, que negócio esquisito também, cara. Me lembrou muito aquele, o traço me lembrou aqueles seres tecno-orgânicos da raça do Warlock, né? O Warlock, isso. É, a parte, a interligação com o inferno eu achei confusa também, sim. É confusa. Ela realmente, assim, vamos falar assim, Abril cortava muito, muito. Mas se você quiser falar, dá um ponto de crédito, é que era coerente nos cortes, cara. Porque isso daí é realmente, assim, é legal de ler agora, integral, claro. Mas, puta, cara, é enrolado. Bem enrolado, sim. Né? Isso daí vai desencadear no final. É nessa parte aí do bar que ele encontra o Mephisto a primeira vez? Não, é na história logo o seguinte. Essa do inferno, ele termina no bar, fazendo um brinde, dando um sorrisinho de rosto. Foi publicado em Super Aventuras Marvel 115, a Daredevil 266, bebendo com o demônio. E o Mephisto. Não, é demais essa história. Cara, é fantástica, fantástica. Demais. Ele encontra o demolidor primeiro ou o rei do crime primeiro? Ele encontra com o rei, no caso, no inferno. O rei fala, diz, eu não trabalho pra ninguém. Aí, sabe, de uma forma ou de outra, você tá trabalhando pra mim. O cara falou, não, cara, você é meu, cara. Como? Você não é nada, você é peixe pequeno. Porque o rei é isso, cara. Ele é um cara imponente, claro, com influência, mas... E é isso que é o legal do Demolidor. Ele é um cara normal, cara. Ele é um humano, né? E vamos falar, o rei do crime definitivo é o do traço do John Romita, né? Com certeza, com certeza. O cara... aquela cena dele jogando squash no prédio dele, o cara é impressionante. A surra que ele dá em Mercury Floyd, chega lá cheia de tramóia, fica dando em cima dos guarda-costas pra provocar ele. Mas ela também tenta influenciar ele telepaticamente, com aqueles trejeitos dela lá, e não funciona, cara. Ele dá uma pisa nela e no final chega às vias de fato lá, ali... É engraçado você reparar, por exemplo, é humanamente impossível você caracterizar esse rei. Não dá pra. Ele é um monstro, não dá pra você ver ele numa versão, num live action, numa série, por exemplo, um rei desse jeito. Não dá, é realmente. Mas no Demolidor, na série da Netflix, o Vincent D'Onofrio, ele não tem essas características. Ele é um cara grande, mas ele não é enorme, né? Mas a violência, a truculência dele, a presença dele, aquela cena dele batendo no Matt dentro da cadeia, aquilo lá é o rei, pô, não é outra pessoa. Perfeito. Aquela cena foi foda mesmo, viu, velho? É verdade. Ó, eu acho o seguinte, essa segunda fase da história, porque a história dá pra ver que ela é dividida em duas fases, assim. A primeira é o Demolidor na cidade, a história com a Merit Foyd, e essa segunda parte aí. A construção dessa segunda parte é muito boa, ela tem um ritmo, um encadeamento muito legal, cara, muito, muito bem feito. Porque você, assim que ele sai, ele salva o pai da Brandy, da menina que caiu do avião, assim que ele sai da cidade. E ele salva porque ele é o herói, ele desce do ônibus, imagina, um herói andando de ônibus, mascarado, né? Ele desce e vai salvar o pai da menina no avião, cara. E aí depois ele, o pai da menina tem a empresa que tem a número 9, a menina vai aparecer depois, então é tudo encadeado, né? A empresa do pai dela tem relações com Átila, faz as pesquisas genéticas, tudo isso, cara, é muito bem construído, é muito bem feito, né? E eu realmente, assim, eu consigo ver mais, ainda mais aí, ô Luiz, um ar meio Spirit, assim, né? Meio Will Eisner. Porque o Demolidor tá lá presente, mas ausente, cara. Ele tá só de passagem, cara. Ele tá se contendo para não fazer mais besteira que ele já fez, já. Né? Cara, e dessa segunda metade para o final, você quase não vê esse uniforme, né? O tempo é 24 horas, 7 dias por semana com uniforme. Você só com a barba para fazer, né? Não, eu achei que isso daí é porque ele tá com vergonha de ser o Matt. Porque quem fez a cagada foi o Matt. Quem pisou na bola agora foi o Matt, não foi o Demolidor. E ele tenta ficar o maior número possível de tempo como Demolidor para tentar fazer algo de bom para compensar o erro, cara. E isso é sensacional na história. Mas isso, no caso, ainda é subconsciente, né? Porque ele se mete nesses assuntos que não são da conta dele, mas, assim, ele não quer... Não, eu vou cuidar da minha vida. Mas ao mesmo tempo, assim, ele tá sempre se metendo, né? No caso, quando você falou agora, ele vai salvar o cara lá que caiu lá no avião, ele percebe que o cara tá com carregamento, tá cheio de droga, tá cheio de arma lá... Cara, eu não quero saber, eu quero sair daqui, vai, sabe? Só queria saber tirar o cara, só salvar a vida dele. Mas não queria saber se o cara era traficante, o que queria fazer com aquelas armas, com aquela droga. Ah, essa parte, assim, realmente, assim, a construção é legal, sim. Porque você não espera reencontrar o pai. Muito bacana, cara. Assim, mesmo o Coração Negro, ele aparece aí a primeira vez, né? E ele é o filho do diabo, então ele acaba, se o filho do diabo faz tudo errado, ele vai ficar até contra o pai, né? Isso é muito legal, cara, assim, uma construção excelente. Se a primeira parte a gente pode até falar é boa, mas lembra muito a queda do Murdock, até pela proximidade, até por ter de novo uma femme fatale, né? Essa segunda parte é bem original, né? Tira, o Demolidor, ele não sai do estado de Nova York, ele não vai muito longe, se não me engano, é só isso. Assim, ele fica por perto, mas sai do centro urbano, é mais estrada, é rural, né? E tira ele do lugar comum, né? Envolve ele com o Tron, envolve com Átila, depois a parte do Mephisto, né? Que ele aparece, ele tá por toda a fase da Inocente, mas aí ele tá realmente interferindo, né, nesse final, é a parte realmente que eles vão pro inferno, né, que é muito legal mesmo essa parte. When I was a kid, I used to dream what it would be like to live somewhere far away from Hell's Kitchen. But I realized the city was a part of me. It was in my blood. And I would do anything to make it a better place. O que vocês podem falar sobre essa fase final? Vocês acham que fez jus ao que ela vinha fazendo no início? Se terminou bem? Terminou meio apressado? O que vocês me dizem disso? Vamos lá, vamos começar. Essa a parte de atos de vingança, no caso, o Ultron é enviado para matar o Demolidor, no caso, a mando do Doutor Destino, né? E o Doutor Destino, ele tá, aparentemente, tá para que ele quer, ele não tá interessado em matar o Demolidor, ele tá interessado em sacanear o rei do crime, né? Wilson Fisk. E pega o Ultron, um corpo do Ultron e no caso são 13 Ultrons, no caso os últimos 12 num corpo só. Os Ultrons ficam discutindo entre si o tempo todo se devem obedecer os comandos do Doutor Destino ou fazer isso ou aquilo dentro das próprias convenções desses Ultrons. Cara, é muito bom aquilo lá. E ele encontra essa personagem número 9 e ele tenta matar ela, só que ele não consegue. Aí ela lembra da Jocasta e se apaixona por ela, e meio que a história vira tipo um King Kong moderno, com o Ultron pegando a número 9 e subindo uma montanha lá. E, cara, é bem filosófica a coisa lá. Tem uma passagem que ele diz: alcançar a perfeição significa desaparecer. É, qual circuito me impede de ser feliz? Aí ele deve estar na cabeça, e lá, cara, arranca a cabeça dele. Cara, é sensacional. Eu acho que é a minha história favorita com o Ultron, velho. E o Luigi, e o Ultron do Vomitinho é lindo, hein, Mel? É, cara. Porra. Ele é robótico, pesadão, não é uma pele prateada, ele é um robô, cara. Ele é um robô todo esquisito, grandão, meio arredondado, e com aquelas viagens filosóficas que a Innocente colocou nele, pelo fato dele, da montagem dele ser aquela coisa esquisita, o corpo de uma versão, a cabeça de outra. Eu lembro até, se eu não me engano, é numa capa, não sei se é uma capa ou uma ilustração dele segurando a cabeça, aquele negócio meio shakespeariano. É muito interessante mesmo aquele Ultron. Talvez a melhor coisa que tenham feito com o personagem. Essa parte da história, todos eles estão questionando a identidade. Não é só... É o Ultron, é o Demolidor, são as duas meninas, né? São as duas... Vamos falar, elas são irmãs, né? De certa forma. Porque uma é filha do cara que construiu a número 9. Né? E elas são bem diferentes de personalidade, assim. Na verdade, uma é inocente, assim, é politizada, é chata, pega no pé de todo mundo. E a outra é, sabe, é o sonho de consumo do cara. Ela é, assim, é uma stepful wife, é uma mulher construída, assim. Então, e ela também começa a se questionar. É, puta, cara, essa parte é muito joia mesmo. Eu acho que eu me lembro de Atos de Vingança, não lembro de tudo, acho que foi um dos melhores tie-ins, assim, é muito legal. Eu fico só me perguntando se o Ultron foi enfrentar o Demolidor, cara, quem foi enfrentar os Vingadores? Foi o Tucão, será? Eu compraria uma história com o Tucão enfrentando os Vingadores. Não, eu também, meu, vendendo relógio falsificado, uísque falso pro Stark. Pô, se não fizer, tratem de fazer, meu, porque é muito boa essa ideia. Cara, os editores da Marvel estão nos ouvindo agora, quando fizerem um Ato de Vingança 2. Cara, e no final dessa história, a número 9 fica bem tocada com o Ultron, né? Ela diz: um dia eu vou achar uma forma de rever você. Não me importa quantas vozes você ouça, eu ouvi uma e era boa. E vou ouvir de novo, assim será é o nosso destino. Caramba, aí acaba essa história. Mas ela fica tocada por todo mundo, né, meu? Pelo Gorgon também, ela tem a quedinha pelo Demolidor. Ela é programada, cara, pra ser amável, assim. Então, e isso é muito legal, meu. Quando desemboca lá no final, que ela fala: vou ficar sozinho um tempo. Puta, isso é demais, cara. Assim, joia demais, cara. Cara, essa personagem, ela reapareceu alguma vez? Algum outro autor aproveitou ela? Eu nunca mais a vi. Essa número 9. Porque, assim, acaba esse arco da nossa de John Romita Jr. E, assim, o Demolidor decide ir embora, volta pra Nova York. E ela fica lá com os Inumanos. Mas também eu não sei qual foi o fim, não. Eles resgatam o filho do Raio Negro, né? Da Medusa. Ah, essa pergunta era pro Joel, que caiu, né, meu? Ele não tá mais aqui com a gente. Mas se... Olha, Deus quiser, cara, não mexeram nela. Porque eu ignoro essa coisa da Merit Foy de ser mutante. Foi o que eu falei. Se fosse hoje, ela seria inumana, cara. Isso é bobagem, cara. Isso é... Nossa, cara. Não tem necessidade. Essa número 9, tomara que não mexam nela. Eu quero imaginar que ela tá feliz lá mesmo no interior de Nova York. Plantando e vendendo orgânico e com um cara feinho do lado dela, assim. Tá bom demais, né? Claro que ninguém quer que transforme ela numa inumana. Só que a desvantagem dela ser uma mutante, será se ela pode aparecer na Netflix, no seriado do Demolidor? Pode, porque ela faz parte do background do Demolidor. É do mesmo jeito que, por exemplo, o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate faziam parte de ambos os contextos, mutante e dos Vingadores. Eu acho que faz parte, sim. Dá pra aproveitar ela. E já emendando, vocês acham que essa é uma boa fase para ser adaptada para talvez uma quarta temporada, já que a gente espera que a terceira temporada seja talvez uma adaptação da Queda de Murdoch, E vocês acham que já pode emendar isso para essa fase da Inocente, talvez pegando essa parte do road movie ou até aquela parte anterior da luta com a Kel, que é bem sequência da queda de Murdock? Vocês acham que isso seria uma boa para a série da Netflix? Marcos, eu acho que dá para emendar, fazer um potpourri da queda de Murdock com os primeiros arcos da Innocent. Eu acho que dá para colocar um mercenário aí no meio, com a Meredith Foyd. Cara, são 3 episódios de 1 hora, cara. Dá para desenvolver muita coisa nisso aí. Eu acho que dá sim. Eu acho que dá para desenvolver uma temporada inteira com queda de Murdock. Desenvolvendo, eu acho que dá esses, também. Desenvolvendo esses conceitos de Innocent. Inclusive, terminando, como terminou a queda de Murdock, ele podendo partir para um road movie e tal, mas eu acho que uma temporada de 3 episódios, 13 horas, cara, é muita coisa para desenvolver a queda de Murdock e aproveitar esse conceito de nós. Eu acho que ia ficar muito atropelado, ou talvez a queda de Murdock, que eu acho que precisa de uma atenção bem especial, até porque na série da Netflix a gente ainda não apareceu o mercenário, então você teria que pegar aquela parte da aparição do mercenário do Frank Miller ali com a Elektra, colocar aquilo, emendar com uma queda de Murdock e já emendar com essa parte da Inocente. Eu acho que fica muito atropelado, não sei se ia ficar muito bem desenvolvido não. Agora, uma coisa que ficou faltando, acho, na série, que aí poderia ter, se fosse para começar a desenvolver aqui a questão da queda de Murdock, é colocar também a figura da Karen Page como aquela coisa de se vendendo, se drogando, e ainda eles não fizeram isso com a personagem, né? Ou pelo menos a decadência dela, né? E nem sei se eles vão fazer, né? Só se eles forem abordar a queda de Murdock por outros viés, né? Na série a gente sabe que a Karen tem um passado meio obscuro, que ainda não foi revelado, né? Então, talvez com a revelação desse passado ela entra em decadência e aí acaba culminando nos eventos que deram na queda de Murdock. Não sei, talvez o pessoal esteja pensando seja algo parecido com isso. Eu acho que o rei tem recursos para ele próprio descobrir essa identidade dele e tal. Cara, eu não acho que vai ser por aí não. Acho que Karen vai ser algum dano colateral, alguma coisa nesse sentido. Ela pode vender, não do jeito que ela fez na queda do Murdock, que ela, sabe, primeiro ela caiu primeiro, né, assim, ela vendeu no desespero. Não sei se chegariam nesse ponto na série. Eu adoraria ver isso daí, mas eu acho que, eu não sei se chega nesse ponto também. Eu só acho difícil ter as duas sagas separadas, assim, porque elas são, você vê a gente falando, elas são semelhantes, assim, elas são parecidas, embora a construção seja diferente e olhando assim, de perto, assim, ponto a ponto, elas são bem diferentes, mas elas têm assim se você falar o plot, ele é muito parecido. Então não sei se aconteceria as duas, e você sabe que se for acontecer uma, é a queda de Murdock, né? Eu me contentaria, cara, só com um desses, sabe, esses episódios assim de série que costuma ter o cara alucinando, sabe, aqueles episódios que nada é real, cara. Eu me contentaria em ver o Matt Murdock bebendo com o Mephisto. Pra mim já tava excelente, um pouco do inferno, assim, né? Aliás, a conclusão dessa história do inferno, né, dessa segunda parte, nós acabamos nem falando, cara, mas é muito legal, cara, porque o Demolidor, com todos os defeitos, com todas as coisas que ele fez de errado, esse ran inteiro, ele acaba acendendo uma tocha no inferno, cara. Isso daí, putz, grila, cara. Só o Mephisto podia manipular o fogo dentro do inferno, né? Ninguém poderia acender um fósforo no inferno. E o Matt faz isso, é bem legal mesmo essa passagem. É de um idealismo, cara, assim, de uma coisa assim de esperançosa, assim. É bonito, cara, esse final mesmo. Assim, é tocante, vamos falar assim. Né? Tem aspiração, os inumanos brigando com produtos de consumo, assim, duas batatas fritas que viram duas bombas atômicas, é uma viagem, mas a parte do Demolidor, cara, ele andando naquele inferno congelado, carregando uma tocha, cara, isso daí realmente, assim, olha, a cereja do bolo da fase inteira, cara, coisa maravilhosa, assim, um dos grandes momentos do Demolidor. Esse daí me marcou, e o Mephisto pegando ele pelo pescoço também, eu acho demais, cara, assim, lá no meio do Han, né? Eu acho que eu só não entendi bem aquela participação do Surfista Prateado, cara. Até hoje eu não entendi, não. Cara, lá no espaço e tal. É que, viu, Luigi, eu vejo assim, o Surfista Prateado, ele sempre foi caracterizado pelo Stan Lee, assim, no começo, com aquela com a alma imaculada, assim, ele é o cavaleiro branco da Marvel, assim, ele é o cara idealista, perfeito, sem nenhum defeito, pessoa boa mesmo, assim, ele é o oposto do Mephisto, vamos falar assim. Então ele parece que ele tá sempre assim, de olho um no outro, assim, né? Não é a primeira vez que os dois se enfrentam, né? Eles são inimigos comuns, mas eu vi desse jeito, assim, né? Eu achei tipo um Deus Ex Machina aí. Eu precisava de alguém interferir ali pra resolver tudo lá, e para que tivesse mais poder que o Demolidor, e pronto. Precisava mesmo, exato. Porque o Demolidor não é páreo pro Mephisto, ele estava no inferno, ele torrou a Brand, a menina, cara, ela morreu mesmo, assim, ela virou um anjinho. Então, quer dizer, eles estavam ali fora da categoria lá deles, de não dava para combater, então teve que aparecer o Surfista aí, né? Uma das minhas passagens favoritas, quando ele tá lá, detonando uma horda de inferno, e ele falando, minha vida é uma batalha sem fim. Será que posso mudar o destino? Não importa quantos eu mato, eles continuam vindo. E se eu parasse? Se eu parasse de lutar, a luta não terminaria? Sim, eles não podem me tocar. Certo, Mephisto, agora é sua vez. Você acreditou que seu mal dobraria um homem. Às vezes funciona. Mas quando não funciona, torna um homem mais forte. Aí termina essa edição com a cara demodou assim, bem. Tração característica do Romita Jr. É a edição do 281. Tem uns momentos também do... nos diálogos do Mephisto com o Coração Negro, cara, que aquilo lá é puro John Milton, né, meu? Paraíso Perdido. Uhum. Ele tá falando que ele também é um filho rebelde, cara. Isso é, cara, é do caralho, que coisa, assim, sensacional, meu, assim, você pensar que isso daí saía no formatinho, cara, saía na banca, você via isso, e é assim, é muito legal, cara. Eu realmente, assim, eu gosto. A primeira vez que eu li, eu gostei mais dessa segunda parte. Essa segunda releitura, eu gostei mais da primeira. Mas esse final, cara, é o final ideal mesmo. Assim, ela levou ele... Eu acho que até... isso você perguntou do Surfista, Luiz. É até isso. Ela levou pro extremo do extremo. Assim, ela... O final disso é só um complemento mesmo. Só uma rebarba. A série acaba aí, né? A fase da Inocente, assim. No caso, ela ainda fica até a Daredevil 291, no caso, na Super Aventuras Marvel 149. Ela fecha essa história do Road Move, ele já se despede dos Inumanos, da número 9, e vai embora, volta pra Manhattan. Eu não gosto muito desse Ron, não. Ele chega lá meio desmemoriado, sabe? Ele tem tipo um colapso nervoso, aí ele fica sem memória e assume a identidade do pai, Jack, Batalhador Mudok. Inclusive, o Matt passa a se relacionar com uma moradora de rua negra chamada Hyla. Algumas partes são bem gratuitas, quando ele a beija pela primeira vez e ela fala, você não está me enxergando, você não sabe qual é a minha cor, para mim tanto faz, você pode ser azul, verde, amarelo, o que for. E ela começa a chorar, ficou bem, ela é uma personagem bem complexada, eu não gostei bem dessa passagem, ele não tem lembranças da sua vida passada, ele fica sonhando, é um arco bem onírico, ele fica lembrando do treinamento com o Sticker. E a era nossa ainda acaba de forma bem positiva quando o Matt vai à casa do Fog e vê o amigo arrependido de ter virado as costas para ele. Descobre que no tempo que ele esteve fora da cidade, o Fog conseguiu reaver a sua licença para advogar. No final, os dois se abraçam e a única ponta solta é o paradeiro de Karen Page, que seria trabalhado com o próximo autor, no caso o DJ Chichester. No caso, isso é uma conversa para outra hora. Talvez a gente faça um programa com esse room do DJ Chester. E o ponto alto, no caso, é a queda do Rei do Crime. E a Karen Page, só adiantando, ela vira uma apresentadora de rádio com o pseudônimo Page Angel. Ela passa a ser um host de talk show na WFSK, com a rádio do Wilson Fisk. E a arte era do Lee Weeks, cara que ainda está desenhando muito. Se vocês puderem ver agora no Lois and Clark, aquele desenho, muito bem. Ele é um meio termo entre um Dave Mazzucchelli e um Michael Lark. Enfim, como o Reginaldo falou, eu concordo completamente. Ela deveria ter encerrado o seu ciclo na revista exatamente naquele Run do Inferno, aquela intervenção com o Surfista Prateado. Ela não soube a hora de parar. Isso me lembra muito o run final do Straczynski e o Romita Jr. também, no Homem-Aranha, os livros de Ezequiel. É um arco sensacional. E depois o que ele fez? O Pecados Pretéritos e... Vocês sabem o que deu, aquela história da traição da Gwen Stacy, enfim, não é o caso. Essas edições, elas saíram aqui no Brasil, acho que saiu completo na Super Aventuras Marvel, não é isso, Luigi? Saiu, essa com o Lee Weeks saiu até, como eu disse, até a 149, em 1994. Então, assim, agora nunca saiu aqui encadernado, né, não, bonitinho. Não. A gente, na pesquisa, viu que saiu pela Panini Espanha, não é isso? Foi. Nem nos Estados Unidos saiu essa coletânea assim, com a fase dela completa. Só saiu alguns arcos pontuais, sobretudo assim, essa passagem da Merity Ford. Essa fase do Mephisto nunca foi reimpressa. Deixa eu colocar uma polêmica aqui para vocês, cara. Mamilos. Eu acho, cara, essa fase melhor que a do Mark Waid. O que vocês acham? Essa última aqui do Mark Waid, que é ótima, é excelente. Tá? Mas talvez seja meu gosto pessoal. Eu particularmente prefiro a fase do Mark Waid, até porque, apesar de ter algumas coisas bem semelhantes com essa fase, aquela questão da ambientação, principalmente na fase final dele, ele tira o Demolidor do ambiente que ele está acostumado, ali de Nova York, coloca ele lá em São Francisco, que isso já tinha acontecido no gibi do Demolidor, mas fazia tempo que não tinha essa mudança de ambientação. Eu acho que a grande vantagem da fase do Mark Waid é que as histórias ficaram mais leves, ficaram mais divertidas, não ficou aquela coisa pesada. E a passagem da Inocente ainda é aquele clima pesado, tanto é que ela aborda várias coisas que a gente já falou aqui, traição, a questão socioambiental, falou sobre tratamento de animais, que deixa o clima da revista pesado, aquela leitura densa, que você... Fica tenso lendo. E a do Mark Waid é diametralmente ao oposto, né? Algo bem mais leve. Você se diverte lendo as histórias do Waid, e o traço do Sam deixa tudo isso muito mais leve. Não só a escrita do Mark Waid, mas o desenhista também mata pau, né? Rapaz, eu confesso que eu tinha medo de reler essa fase. Como a gente fez recentemente com o Spawn. Assim, e me decepcionar, e eu não me decepcionei, não. Eu acho o discurso dela ainda bem, não acho datado, sabe? Eu acho bem relevante as discussões dela, sabe? Eu acho que ela, às vezes ela pesa um pouco no que ela fala, mas eu não sei precisar se o que eu gosto mais é Mark Waid ou Anne Noss. Demolidor, meu, pra mim é Black Mirror. Eu quero ficar pra baixo, meu, lembro, né, do Demolidor. Combina com o personagem, cara. Essa fase, assim, ela é realmente assim, ela toca. Não é que a fase do Waid é ruim, não. Ela é boa também, mas eu acho. Eu não sei se o tempo vai deixar ela tão marcante assim, igual. Essa fase, ela é realmente, cara, subestimada, cara. Ela não tem encadernado, ela é pouco comentada, né? Embora ela tenha criado uma série de personagens marcantes, cara, ela não é assim, sabe, explorada, poucas pessoas conhecem, e é muito boa, cara, e esses personagens nem são sequer são utilizados, né, por outros autores. E no cinema eu lembro que o Coração Negro e o Mephisto foram utilizados naquele primeiro filme, ruim pra caramba, do Motoqueiro Fantasma, né? Ah, eu jogava com o Coração Negro no fliperama, pô. Foi o que eu falei também. É mais conhecido lá no fliperama. Rapaz, assim, eu concordo em parte com o Luiz. Eu acho que são duas fases diferentes. Mas já no meu outro lado, eu vou como Reginaldo. Eu gosto muito de ver o Demolidor com esse caráter mais sombrio, sabe? Bem mais arrego. Agora, se não saiu encadernada lá fora, acho difícil sair aqui. muito difícil, que é uma pena isso, né? É uma pena. Não, eu não acho difícil, eu acho assim, a gente tá falando da Panini espanhola, né? No caso, é a mesma firma. Se eles publicaram, se, no caso, se foram 4 volumes com toda essa fase, eu não acho difícil que isso seja publicado, não. Não, quem sabe se sair na série, né? Se a série tocar nesse arco, talvez saia assim, né? A gente tem que torcer, meu. Senão a gente tem que se virar. Né? Todo mundo sabe como se virar, né? E tem que ir atrás, sim, porque a fase é boa, cara. É muito boa. Vale muito a pena mesmo. Certeza que se isso sair na série do Netflix, se abordar de uma maneira ou outra, isso é certeza que vai acabar saindo tanto lá nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Isso é meio que certo. Tá certo que a Panini vai publicar pelo menos uns 4 meses depois que acabar a série, né? Que terminar a temporada que isso sair, a Panini vai publicar por aqui, mas eu acredito que sai. One badge. La, la, la, la. Two badge. La, la, la, la. Então vamos para a nossa última parte, vamos para as indicações de leitura que tem a ver com essa fase. É claro, a gente não vai indicar essa fase, porque a gente já falou durante o podcast todo, então vamos tentar indicar algo parecido ou dos autores que vocês acham que vale a pena a gente falar para os nossos ouvintes. Vamos começar com quem? Vamos começar com o Luigi? Bom, Marcos, minha indicação é um crossover do Wolverine, Motoqueiro Fantasma, Justiceiro, que saiu pela Abril, é um one-shot, que é do Howard Mack e John Romita Jr. Eu acho que é um pouco depois dessa fase do Romita. Ele já tá voando baixo no traço dele, já tá bem... já bem aqui do que a gente vê na reta final do Demolidor de Nossa. Eu acho que é uma das últimas vezes que eu vi o Coração Negro na Marvel. Tem uma passagem lá que eles estão num pensionato, cara, os três numa mesa lá, cara... sensacional aquilo, Wolverine, Justiceiro e Motoqueiro Fantasma. Motoqueiro Fantasma, no caso, era o Danny Ketch na época. E a minha segunda indicação é o Demolidor Anual 1, que saiu em 2006 pela Panini. Acho que é a única edição desses anual. É chamado Demolidor Redenção. É uma história do David Heine e o Michael Gaidos. O David Heine é mais conhecido pelaquela história do Street X e o Michael Gaidos de Alias. É uma história assim, que tira o Matt também da sua zona de conforto, a cozinha do inferno, e o leva a Redemption Valley. Caso ele vai defender um pretenso satanista, um rapaz que é acusado de ter matado um guri, se mutilado, sabe? É acusado injustamente. Aí ele é taxado como adorador do diabo, e o Matt vai defender esse rapaz. Muito bom isso, eu recomendo. Bom, eu tenho duas dicas, né? A primeira é que sempre que puder eu vou tentar indicar um livro que tem a ver e você consegue explorar o assunto, né? E o livro que eu vou recomendar é o Demonologista, do Andrew Piper, tá? É um livro bem legal, é da Dark Side, então é, mesmo se você não lê, ele fica bonitinho na sua estante, mas a história, se você ler, você ganha uma boa história, cara. A história é muito boa, lembra muito as manipulações do Mephisto na história aí que nós acabamos de comentar, da Inocente. Então ele é manipulador, ele aparece em várias formas. É bem legal esse livro, assim, é bacana. Deve estar para virar filme, mas lê antes, que a leitura é legal, sim, tá? E a minha segunda dica, assim, é dica de coração. Foi uma das primeiras histórias, assim, que eu li do Demolidor. Eu li numa Super Aventuras Marvel 49, velhinha, é aquela que tem a capa da tempestade possuída, né, que o Dr. Destino manipula ela. No finalzinho tem uma história assim, um tapa-buraco do Demolidor, mas é a primeira participação do Mazzucchelli, né, e é uma trama inspirada do Harlan Ellison. Então a história é muito boa, cara, ela é fechada, é uma história só, é o Demolidor entrando numa casa, e a casa é uma armadilha, e para variar, o Demolidor, sabe, apanha, apanha, apanha, fica estrupiado, no final apanha mais um pouco. Cara, quando eu li aquilo lá, eu fiquei impressionado, cara, assim, foi amor à primeira vista. Essa foi a primeira história que eu li de Demolidor na minha vida. Acho que eu tenho um, cara, um valor afetivo gigantesca. Eu li essa história, era criancinha, eu tava na cidade dos meus pais, Viraú, no interior daqui da Paraíba. Não esqueci, eu tava lendo na janela, eu li e reli essa história várias vezes, né? Fantástico. É boa mesmo, assim, ela é boa. Fechada, né? E pra você, assim, já tá tudo, tá toda a identidade do personagem lá. É uma noite de Natal, e ele lá tá fazendo uma vigia noturna, assim, sem compromisso. Ele acaba se envolvendo, né? Porque o Demolidor, ele se mete em tudo quanto é lugar, e ele acaba se envolvendo numa armadilha, assim, a casa inteira é cheia de armadilha. Sensacional a história. Recomendo, pra você, pra procurar aí, é Demolidor 209. Ou 208, cabeça não lembro, mas saiu aqui no Super Aventuras Marvel 49. Vai num sebo e se dá de presente isso daí, que é maravilhoso. É uma história que o Demolidor termina todo estrupiado. História que termina o Demolidor estrupiado é imperdível, cara. Não, é boa demais, é verdade. Ele apanha mesmo, assim, ele se pendura em ponta de faca, ele vai perdendo as habilidades dele, explode uma bomba, ele perde a audição, porque ele é um cara limitado, assim. Demolidor é legal porque ele tá um pouquinho acima do ser humano, assim. Ele não pode ser meio um super humano, super poderoso. Tem que apanhar, tem que sofrer, meu. Aí a história é legal. Eu vou indicar duas coisas. Indicar a fase de Brian Bendis, que tá saindo agora encadernado pela Panini, e é interessante porque ele recupera a personagem Merit Foy. Eu achei bem legal da forma como ele recupera. E queria indicar um filme chamado Homem das Trevas, que conta a história de um grupo de ladrões que vão invadir uma casa. Nessa casa mora um cego, né? Só que o cara é veterano da Guerra do Vietnã, né? E aí vai dar merda, né? Porque o cara acha que roubar essa casa vai ser fácil, porque é mesmo que tirar um pirulito na boca de uma criança. Só que é o que o cara faz lá. O cegão lá pega, desliga as luzes da casa. Só que ele conhecia, né? Ele sabe viver na escuridão, ele sabe viver nessas trevas. Só que as pessoas não. Eu não vou contar mais nada, que o filme é foda. E vocês vão gostar. O Yuri, reforça. Oi. Que o cego não é qualquer cego, cara. Isso, é verdade, cara. É o cara que vai interpretar o Cable, se Deus quiser, cara. Pode crer. Não é, meu? É verdade, velho. Cara, ele é assustador, meu. Pra quem, assim, não viu o filme ainda, ele é o coronel lá de Avatar, né, também. E é muito foda. Né, o coronel de Avatar, o cara já é, pô, Avatar é tudo bonitinho e tal. Ele é o casca grossa lá de Avatar. Pode crer, cara. Ali ele já é o Cable. Então, cara, e nesse filme, cara, ele é assustador, meu. Assustador. É foda, bicho, é foda. O filme é um thriller, né? E ele tá assim, cara, você fala, caramba, meu. O filme não acaba, você fica se torcendo na cadeira. 4 gravações de podcast, 4 citações de Cable. Eu tava falando. Eu desconfio. Isso é mensagem subliminar do Reginaldo pra poder a gente fazer um podcast exclusivo do Cable. Eu que alguém gosta do Cable aqui, meu, no mínimo. Bom, eu vou encerrar com a minha indicação. Eu vou indicar o Demolidor, Demônio da Guarda, que escrito pelo Kevin Smith. Foi o que relançou o Demolidor lá no selo Marvel Knights. Ele é escrito pelo Kevin Smith e desenhado pelo Joe Quesada. Ele volta a Karen Page para a vida do Demolidor e ele descobre que a Karen Page está com HIV. Então tem participação do Mercenário. Aqui no Brasil, ele foi publicado pela primeira vez na revista Marvel 2000, publicado formatinho ainda da editora Abril, e mais recentemente ele foi publicado na edição 17 daquela coleção da Salvati de capa preta. Muita gente não gosta do Kevin Smith. Se o Dãozinho estivesse aqui na gravação hoje, ele estaria cuspindo virtualmente na minha cara. Mas eu vou aproveitar que ele não está aqui e vou indicar. E assim, eu acho uma história muito divertida, muito bem desenhada pelo Joe Quesada, escrita pelo Kevin Smith. Se eu não me engano, foi a primeira incursão do Kevin Smith nos quadrinhos. E tem assim um vilão que o vilão principal da história é alguém que você nunca imaginava que iria participar de uma história do Demolidor, e fica assim muito bem explicado. O final é bem pesado, e a história gira em torno de uma criança que eles acham que é a encarnação do anticristo, então mexe muito também com a questão religiosa do Matt. E foi o que deu origem a esse segundo volume da revista do Demolidor, que culminou na passagem do Bendis que o Yuri indicou agora há pouco. Então, assim, é algo fácil de se achar, tá na coleção da Salvat, ela está sendo já republicada pela terceira vez nas bancas, é algo fácil de achar e vale muito a pena. São 8 edições, é um encadernadozinho que você acha facinho e vale muito a pena. Vamos encerrando. Eu quero agradecer a presença de todo mundo. Yuri, obrigado pela presença. Considerações finais. Cara, obrigado. E mais um personagem que eu amo pra caramba, que é o personagem preferido da Marvel, junto com o Surfista Prateado. Valeu, cara. Não, é isso aí mesmo. Fase boa, corre atrás, não deixa ficar na dúvida se vão publicar ou não. Corre atrás porque vale a pena, é muito boa. É isso mesmo. É uma pena que esses personagens tenham esquecido, assim, a Merit Ford, o Coração Negro, o Sir Bullet, o número 9. Esses são personagens excelentes e deixam saudades. Eu espero que um dia eles voltem, assim, alguém retome esse personagem. E é isso. Abraço, até a próxima. Bom, valeu, pessoal. Esse foi mais um 7 Jagunços da Derrota. Valeu, um abraço, tchau.